terminou. Você já nem liga mais, já não é mais capaz de reviver esse grande amor. Momentos de desilusão machucou meu coração. Só me resta um